de prata de posição de 1 hora, agora 8:30, é 1-2-3-0 com 1909 graus de visibilidade. Alívio Pozo, nós éramos 8, sabe quanto mal vento? Vento 070 graus, 1-1-9. Revisado. Quanto? Assim, 10, altimetria 002, autorizada a final do pedido de meteoro de altimetria 0, sendo estabilizado. Completa a final de metrô, profissional 8, profissional 9, 5. Passará a função. 0 0 0 graus 1 0 0 norte. Estado aéreo de Colapso 0, vento 0, 0, 0, 0 graus, 1, 1, 9. Boa noite, eu tenho identificação, vou tirar do caricato, vou para o nível de voo 050. Salvador, está a taxa 738, na Momo, passando 1900. Taxa 738, contato radar, localizando o voo 370, receita Momo. Móvel 370, via receita Momo, está a 4738, na escuta da possibilidade para o nosso batismo, quando possível. Autorizado direto para código inicialmente, aguarde coordenação 4738. Está presente o voo Cogbo, muito obrigado, tá? 4732. Autorizado, voar direto para Abuco. Está presente o voo Abuco, obrigado, está 4732. Autorizado voar direto para a Duna, deixa para 2010, altimetro 901, autorizado em sinal do serviço da CLS de Reis, pelo Solidaridade. Semana 074, cultura controle. Autorizado voar direto para a Duna, 2.300 para 2.600. Autorizado o sinal do procedimento LS de Reis, sendo estabilizado, altímetro 901. Atenção, vou entrar para o estado, vou para o nível de voo 050. completa final e chega a ser recepente no 8299. Quanto tempo pode esperar o Então, e a chegada para mais de hoje, você pode me de voo e hora que quiser. Foi exato da presença e vou direto para o carro. estado autorizado por destino 0-0-60 graus 139. Serviço pouso 1-0-4-0-62. Obrigado, Gonzalo 98.